Como vós todos sabeis, esta é a minha última gala como Presidente, o meu mandato vai acabar. Aquilo que eu queria deixar aqui nesta gala é os parabéns ao Sr. Vereador pelo trabalho e pela forma como às vezes persistente, mas que tem conseguido levar a bom porto um conjunto de políticas que a Câmara Municipal conseguiu introduzir, desde o desporto para todos, um conjunto de variável de atividades também, não só no desporto de competição, mas também no desporto de lazer. Hoje estamos aqui, sobretudo, para homenagear as pessoas e os atletas, os dirigentes, os treinadores, os atletas todos que constituem o coletivo do Conselho de Oliveira do Hospital. E também não podemos deixar de dizer, destacar atletas de elevado nível que o Conselho de Oliveira do Hospital tem. Isso para nós é uma satisfação. Para se chegar ao sucesso no desporto também é preciso o espírito de sacrifício, muito querer, muita garra, muita determinação e sobretudo uma mentalidade bastante forte para que sejam atletas que tenham estes resultados. E ao nível do hospital não seria um conselho tão rico se não tivesse esta diversidade. O desporto é uma forma também de vida, mas não é só para obter vitórias. É uma forma de dar saúde também a quem pratica o desporto e criar um conjunto de hábitos fundamentais futuros na sua vida. O município, a quem eu tenho a honra ainda de presidir, teve sempre esta visão. Hoje, num tempo muito difícil para o desporto, sem dúvida nenhuma, foi preciso haver uma readaptação. E da parte da Câmara Municipal houve, continuámos a pagar os subsídios como houvesse atividade. E por isso a Câmara Municipal também manteve todos os apoios que tinha, por uma razão extremamente simples, para que as pessoas não deixem cair, porque este Conselho, parte da sua parte do desporto, é importantíssimo e o Conselho não seria o mesmo sem termos este conjunto de atividades.